Abra as janelas da memória e veja onde vai dar. Momento lindo, emocionante, que fez brilhar o olhar, onde a admiração se transformou em paixão, realizando a sensação de que é essa missão. A ter-se a plantar sementes em cada campo que for, observando o crescimento de cada fina flor. Honra e coragem pra manter a cultura de pé, integridade pra manter viva essa fé, pela cultura que me deixa inebriado. Humilde sempre, em cada momento de aprendizado, o acróstico formado traz à tona o sentimento, pelo brilho do mic que me trouxe a esse momento. Amor ao hip hop. Deixa fluir inspiração, deixa transparecer essência. Então abra seu coração quando falar de sua vivência. Verdade, versos e prosas, amigos e bons momentos. A vida, o cheiro das rosas, hip hop, sentimento. Deixa fluir inspiração, deixa transparecer essência. Abra seu coração quando falar de sua vivência. Verdade, versos e prosas, amigos e bons momentos. A vida, o cheiro das rosas, hip hop, sentimento. Vendo um saxofonista na set, tive recordações de vários bons momentos e de várias emoções. É engraçado como a mente faz esse elo, como as notas me remeteram às noites de duelo. Sincero, lembro dos amigos que fiz, de várias noites regadas a versos mais sutis. Por um triz, já foi quase o final da história, mas o tempo revelaria mais momentos de glória. Pra MCs que a memória não deixaria esquecer, que o palco é só uma parte do caminho a percorrer. E pra entender que nada disso é de passagem por moda, foram dois pockets e várias noites na roda. Vi dois amigos casarem, vi minha filha nascer, vi MCs surgirem com tudo pra vencer. E no final, a história que faz esse elo. E te pergunto, quantas histórias já se cruzaram pelas noites de duelo? Deixa fluir inspiração, deixa transparecer essência. Então abra seu coração quando falar de sua vivência. Verdade, versos e prosas, amigos e bons momentos. A vida, o cheiro das rosas, hip hop, sentimento. Deixa fluir inspiração, deixa transparecer essência. Abra seu coração quando falar de sua vivência. Verdade, versos e prosas, amigos e bons momentos. A vida, o cheiro das rosas, hip hop, sentimento.